paz do Senhor. Você já comprou a briga de alguém? Alguém já comprou a sua briga? O que isso significa? Significa que alguém tomou a tua dor, deve ter visto injustiça sobre a tua vida, deve ter visto a sua impotência de lutar contra o teu inimigo. Você foi visto como alguém que ia perder a briga e alguém foi lá e comprou a tua briga. Ou você deve ter sido aquele que comprou a briga de alguém. Olha, assim foi comigo. Eu não tenho culpa que Adão e Eva pecaram e o pecado tornou-se o meu inimigo. Só que eu não conseguia lutar contra ele. Eu era impotente, fraco e não conseguia vencer esse mal. E Jesus comprou a minha briga lá na cruz. Eu que ia morrer lá e ele acabou comprando a minha briga. Eu não tento pagar pecado, porque foi o Senhor que comprou essa briga. Hoje eu peço para ele ir na minha frente, porque nessa peleja quem luta é ele por mim. Por isso que eu sou mais do que vencedor. E você também. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.